1-7, Romeu Fox Lima. Correto cotejamento, POB é zero único. Ciente, e chame a torre para assinar o Romeu Fox Lima. Estou no 435, prossiga. É a Dael, após Dael Leda e após Leda DCT e Léo. Para. Romeu Fox Lima já copiou com solo? Gente, um minuto. Brazilian Fox 2020, 10 flight level 070. Bounce arrival. Dico 4208, bom dia. O meu Fox Lima autorizado acionamento chama pro taco. Do 4208, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída PUCA. 340 inicialmente, saída PUCA, 4208. Então, 3179, visual coronave na final do 0. Após a mesma linha, mantém 3179. Após a mesma linha, mantém 3179. Trip 5345 na escuta da torre? Afirmativo. O trip 5345, após a aeronave à sua frente, alinhar e decolar, ali mantém pista no zero, 5345. Afirmativo, após a aeronave da sua alinhar e decolar, a gente alinha e mantém 3486, dispara 2000 pés, QNH 10 no 4. Autorizado sinal NS, reporte estabilizado. 2010, autorizado NS, contará estabilizado. Já 3486. Controle de Aracaju, controle de Anacete, está no ponto ideal. O controle de Salvador. CIP 52, Anacete, desce para nível de voo 060. 52, Anacete, até o 060 na fora de pelo. Obrigado, trip 5345. Recebe agora o trip 5345. Agora tá ótimo, trip 5345, chama na 186 agora. 3-4-5 agora em 186 na suspensão. Gente, obrigado. Obrigado, autorização. Ventana 3179, autorizado a decolagem, pistão no zero, ventana 30 graus, zona 0 mais. Firmando azul 4298, pousou e livrou. Azul 4, Fox Lima autorizado, táxi até o ponto superador no 7. Reporta para ingresso. O azul 4 Lima autorizado, táxi até o ponto superador. Azul 4208, solo 121, decimal 9, solo aos 45. 121, 9, 5. 2 Salvador, 3179, LR, solo 3179, autorizado a decolagem pista 10 vento 130 graus 109. Autorizado 10 vento 109. Azul 4298, táxi pela Alfa, reposta chance da Juliette. Afirmo, 5345 ali mantém pista no zero. Ali eu mantenho, como eu comunico o senhor que dá uma forte microfonia na sua frequência. Ciente, 5345. A senhora já tá mal com o meu ponto. Da Azul tá ingressando, vai ingressar no pátio em 1 minuto e vai prosseguir para o gate 8. O Azul 4298, o ingresso na Juliette, agora o gate é o 08. O Azul 4298. Gate 08, 4298. O gol no 923, assim que a aeronave da Azul parquear no gate 8, à sua esquerda, está autorizado para o pushback no 7, chame táxi. Gente, 93. Oceané 6312, cópia. Prossiga. Autorizado, Recife, o nível 350 via Peruísque 58, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 1935, e o transponder é o 5565, o 6312. Oceané 6312, aprovou Recife, nível 350 via Peruísque 58, decola 10, esquerda Fuca, Caju, 1935 ao controle, 5565 ao código. Correto, chame pronto para puxar esse lá. Tomaria, muito obrigado. Ciente, está autorizado Ilhéus, o nível 200. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT Ilhéus, controle 1935. E o transponder é o 5563, gol no 435. Correto, gol no 435, chame pronto para pushback e acionamento. Confirme o gate, o gol no 435. Ciente. Salvador, Oceania 6225, para Brasília. Gente, Oceania 6225 está autorizado. Brasília, nível 320. Decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Nidissa, November Índia, Delta, Serra Alfa, Nidissa. E após Nidissa, Puído. E após Puído, Upper Whisky 10 até Formosa. É após Formosa, DCT Brasília. O controle 119-35. E o seu transponder é o 5561. Né? Tá pouso. Mais 35 minutos. Sente a parte 20 milhas de fora, só meu foco mínimo. Reposicionar na 20, o foco mínimo. Neto, 6225 e chame pronto para puxar e afinar. Gente, passaredo 2223, tá autorizado. Vitória da Conquista, nível 260, decola da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor, DCT Conquista, 1935 controle, 5546 no transponder. Oi. Meia, continue a aproximação, cheque trem, vento 1 no 40 graus, 9 nós, que é legal no 0 no 4. Correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Passarou 2223. Cristiano, é 6219, prossiga. 6219, posição 4, posicionar, por favor. Inicia de imediato? Imediato. Autorizado, chame táxi. Camarão. 45826, curva direita pro a 095. 095526, já estou lá. Vento 3486, tráfego ajustado, vento 130 graus, 8 nós, autorizado pouso, visto no zero. 35217, desça para 3.000 pés, liberação para sequenciamento, curva à esquerda para o 200, seu limite ao do localizador. Ok, limitado agora, agradeço. Proa esquerda 200, baixando até 3.000, limitado pelo lock nessa proa. 7, ingresso no corredor Axé e aguarda a liberação do controle. O controle opera em 1935, a torre 186 e o seu transponder acione o 0162, Zulu. LS, né, 58-26, complexo final, chame torre 1 no noite decimal meio. 286, chamando, obrigado, sergente. Chame a torre 186 para acionar. Torre de Salvador, bom dia, web 5826. 5826, continue a aproximação, reporta no externo, baixada travada, informa o número 2 na aproximação da 90. Chamará no externo, já travado. 35217, esquerda proa 120. Esquerda proa 120, mantendo 3.000. Desce para 2.000 pés, que negar no 0 no 4, autorizado sinal LS, porta estabilizado. Estamos agora baixando para 2.000, na proa 120, 120, 35217. Autorizado, gol no 435, chame táxi. Que o Zulu prossiga. Autorizado, acionamento, chama pro táxi, visto que o Zulu. Táxi, você não é 6219, nós somos 117 a bordo, temos 3h40, alternamos com fins. Copiado, 6219 do Xené, táxi à direita, via Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 186, ajuste 614, boa viagem. Obrigado, direita à Índia e lá 186. O Gol 923, táxi pelo pátio e Índia, seguindo o Airbus da Oceané. O número 2 no ponto, espera, dá 1-0, baixa minha torre em 18-6 e o ajuste é 614, gol no 923, tem uma boa viagem. Botar 3486, prossiga pela Alfa e reporte antes da Juliette. Bom dia, 3486. Alfa reportará antes da Juliette. Tendo baixado travado. Sim, Bré, baixado travado, vamos passar, ok? Sim. Desce para mim de voo 050, chegada bom. 050 na base, 639. Brasília Fox 2020, standback level, stand to 2000 feet, 281014, clear the left final, report established. Clear to stand 2000, report established, localize the course, Brasília Fox 2020. 3179, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, Recife, tá 3179, bom dia. Prossiga, prossiga para o solo Salvador. O 3527 passou sim, vai baixar, deu trabalho, meu cavalista. 5217, continua a aproximação, guarda a autorização para pouso. Continua na aproximação, guarda a sua autorização. 09 da Gol no través desse gate, vai iniciar o táxi em mais um instante. Aguarde antes da Juliette para o ingresso do pátio. Será que a Juliette está com o nosso? Confirma o último chamou a torre. De Campinas, 360. Vamos só para Campinas, 360. Cadê que tem uma saída? É a Dael, Leda e após Leda, Bridge, o 4299 da Azul. Salve, Salvador, bom dia. Eu 5826, lembrando essas coisas. Bom dia, 5826 da Web, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5826. Solo Brasil, Solo Salvador, muito bom dia, 3304, da Juliette. Bom dia, tá 3304, aguarde a Copa Brasília, o número 2. Salvador, gol 908, tá, Juliette, para autorizar. 7, gol 9085, é o número 3, aguarde a cópia. Trip 5217, o vento 120 graus, 13 nós, que é legal no 094, autorizado pouso pista 0. É o número 3 no ponto de espera, seguindo o Boeing da companhia. E lá chame a torre em 18.6. O ajuste no 094, boa viagem. Agora, ok? Então, China 6225, aguarde um instante para puxar no gate 01. A previsão para o seu pushback, mais 7 minutos. Equeco Delta, complete o 36, correção. Aeronave passando Simbra, aeronave da Força Aérea passando Simbra, vai se enquadrar a retaguarda dessa aeronave para prosseguir final do ano 7. Viu, Mike Eco Delta? Da Gol de Saúde, 37, virar para o 29, 4426. E o Webjet 5826, prosseguindo em frente, aguarde para ingresso no pátio. Em frente, aguarda para o pátio, 5826. Autorizado ingresso, isso que usa o Lua, porta alinhada e pronto. Poxa, né, 62, o nono, mantém ponto esperando no zero. Trip 5217, no solo 01, viva a pista pela direita, solo 121, decimal 9. 29, copa. Autorizado Campinas, nível 360, via Pedulu no 6, até Belo Horizonte e após conforme o plano. Decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 1935 e o transponder 5552 e aguarde para cotejar. Não. 5217, táxi via Alfa Quilo e Pátio 3. Continue o seu táxi em Pátio 3, é pelo Pátio 3 e aguarde para ingresso no principal. Ok, Alfa Quilo via Pátio 3 para ingresso no principal. Azul 4299, livre o cotejamento. 4299, autorizado 360 para Campinas, via Ampli do Lula 6, via Belo Horizonte. É, saída da 10, comandante direita, saída da El, Leda, DTT Bridge, chama controle 1935, transporte 5552. Correto, reporte para puxar e acionar no gate 8. Para puxar, puxa e acionar no gate 8, 42, 9. Boa, Oeste, Webjet 5826, seu gate previsto é o 04, aguarde a liberação do pátio. Mantenha antes da Juliette para o 04, coisa meia. Aeronave na final livra o eixo da 17, autorizada a decolagem, um vento 130 graus, 129, que é negócio 014, atenta a esteira de turbulência. Zona remota 12, no pátio principal, triplice 5217. Estabilizou com o tráfego, vai ingressar no principal e remota 12. Voo no 435, tem condições de taxi um pouco mais à frente? Agora no 435. Gente. A3304, para cópia. A3304, está autorizado Brasília, nível 380, via Pesolo 17, decolagem da 10, com curva à direita, subida Arbor, com transição Elefa. Controle 1935 e o transponder é o 5566. Autorizado Brasília, 380, via Pesolo 17, decolagem da 10, subida à direita, Arbor Elefa, saiu 1935. Correto, reposte pronto no gate 5, 3304. Alpatango, Whisky, Kilo, Zulu, decolado ao 04, controle 199, decimal 35. Posicionamento 3 do Nuno, desce para 2000 pés, que negar no 014. Autorizado, sinal inércia, posto estabilizado. Patrulha Salvador, Whisky, Kilo, Zulu. Autorizado, ingresso. Ok, tá visual com gol. Após, segue para o 4, a 557, seguidamente. 121-9. Autorizado, direto Cairo, 2500 pés, Whisky, Kilo, Zulu. Kilo, Zulu, subido para 2500, já está para atingir. Dois, três, possível. Afirmativo, estamos apenas aguardando aqui a liberação do pátio, devido à única taxiway livre para a saída, que é a Índia. E o senhor vai iniciar simultâneo com a aeronave da Oceané, que está no gate 1, para evitar a preterição da mesma, ok? Aguarde a liberação para início simultâneo com o Fokker da Oceané. Mike, com Delta C Solo 05, com sucesso na frequência livre. Mantenha 2500 pés por onde Cairo, Lorenzo, e Kilo Zulu. Sempre, Kilo Zulu. Chiné 6225, autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Chiné 6225, na escuta do solo. Autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Para pushback acionamento, chama para o táxi Oceanair 6225. Passaredo 2223, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Chama para o táxi 2223, autorizado. Gol 9085 para cópia. Copia, gol 9085. Autorizado, Galeão 360 nível, via Pesolo 10 e após conforme o plano. Decolagem da 10 com curva à direita, subida é a Dael, após Dael, Leda. Após Leda, DCT Bridge, para interceptar a Pesolo 10. O controle 1935 e o transponder é o 5576. Correto, gol 9085 e reposte pronto para o pushback e acionamento. solo, bom dia, tá 3663, com informação de Juliette para Guarulhos. Ok, tá, 3663, aguarde um instante para cópia. Paulo, Xané, 6312, do selecionamento, posição 10. Aguarde só um instantinho para puxar no 0, o Xané, 6312, temos tráfego à sua retaguarda. Aguardando, Xané. 1435, ali mantém pista 10. A 3663, cópia. Afirmativo, 3663. Autorizado, Guarulhos, 340 é o nível, via Pesulu 44, decolagem da 10, com curva à direita, subida a Dael, após Dael Leda, após Leda, DCT Eudes, para interceptar a aerovia. 1935, controle, 5551 no transponder. Autorizado, 340 para Guarulhos, via Pesulu 44, decolada 10. Da curva direita, saída da left da El, Leda, Gil, para interceptar a aerovia. Controle 119-9935, na 3663. Correto, chame pronto no gate 2, o 3663. Parado, pronto, 3663. Volta 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 2, 5, 2, após o alterno Salvador, 3 horas e 5. Ciente, o passarelo 2223, táxi pelo pátio e Índia, seguindo o Fokker da Oceané. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18-6 e o ajuste a 10 no 4. Boa viagem, o 2223. Pátio, Salvador, Oceaner 6225, pronto para o táxi, com 136 a bordo, alterna Goiânia, com 4 horas e 24 minutos. Sente, táxi à direita, o Oceaner 6225, e no ponto de espera da 10, torre 18-6, ajuste 1014, boa viagem. Sente, livre táxi, quando pronto no ponto de espera, torre 18-6, Oceaner 6225. Oceaner 6312, autorizado, pushback e acionamento no gate 10, chame táxi. Chama a táxi, Oceaner 6312 no 10. Paulo, muito bom dia, 35221, solicita 180 para a vitória da Copa. Ok, o trip 5221, eu tenho o 200 aprovado. O senhor aceita, copia ou aguarda a coordenação para o 180? Não, copia, 200. Autorizado então, vitória da conquista, nível 200. Decolagem da 10 com curva à direita no perfil da subida Arbó e após Arbó DCT conquista. 1935 controle e o transponder 5002. 3522. Autorizado 200 para a vitória da conquista, perfil Arbó, após DCT conquista. Correto, chame pronto para o pushback acionamento, trip 5221. Não, hora, 5221. Oxe. Oxe, anem 6225, mantém ponto de espera para o sistema 0. Oceaner 6319, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 1919, Oceaner 6319. Oceaner 6319. 1435, correção. Controle 1919-35, decolado aos 12. 1935, obrigado, bom dia. 6225, visual coronave na curta, final do 10. Após a passagem da mesma ali, mantém pista no 0. Controle Salvador, bom dia, Gol no 435.